humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Olá, sejam muito bem-vindos a um episódio muito especial do Com Humor Não Se Brinca, o podcast. É um episódio tão especial que nós, há uma semana atrás, nem sequer sabíamos que ia existir e que ia ser tão especial. Mas existiu, e numa ação conjunta entre o programa que apresento na Antena 3, a Prova Oral, e este garboso podcast, eis que reproduzimos a conversa que tivemos com estes dois rapazes, João Moreira e Pedro Santo. Mas calma, com uma diferença, aliás várias, em relação à emissão de rádio que possivelmente alguns ouviram. Nesta aqui, na versão podcast, vamos passar algumas das participações que tivemos, e foram muitas, de ouvintes que responderam ao repto que eu e Nelson deixamos. O repto era justamente este: imitarem Renato ou o Homem do Bussaco. Tivemos mais Renatos do que Bussacos, mas gostaríamos ainda assim que vocês se juntassem e dessem também a vossa participação. O número do WhatsApp para onde deverão ligar é este: 960386272. Os melhores Bussacos ou Renatos vão ganhar um convite duplo, sendo que não temos muito. Temos dois, porque tanto Pedro Santo como João Moreira não querem dar mais. Dão dois, mas são duplos. Podem levar alguém, mas têm que se esforçar. Imitem Renato ou o Bussaco. 960386272. Aceitamos mensagens até domingo. Depois, mais não. As duas melhores mensagens vou ganhar então estas duas entradas para o espetáculo desta semana. É quinta-feira, às 9 da noite, dia 22, no São Jorge, com Pedro Santo e João Moreira. Isto na Sala 1, e depois a despedida de João Cunha, o humorista, na Sala 2, a partir das 22h30. Dos criadores de Bruno Aleixo. Mas tu não sabes como era que me disse para não ir a Lisboa? Disse para não me enervarem. Como é que eu vou a Lisboa sem me enervarem? Chega agora o curso que a espécie humana há tanto reclamava. Dobe. Renato Alexandre. Principal qualidade. Amigo do meu amigo. Mini curso de humor de Mr. Simba. Os incríveis formadores e experientes Pedro Santo e João Moreira numa espécie de curso com a garantia Mr. Simba. A Simbra Pro Formação apresenta-lhe o curso de escrita de humor com a qualidade e a confiança Mr. Simba. Dia 22 de março, 21 horas, São Jorge, em Lisboa. Bilhetes já à venda. O espetáculo chama-se então Mini Curso de Humor de Mr. Simba. Bem, e eis algumas das participações que nos chegaram até agora e que demonstram bem a quantidade de seguidores que têm os criadores de Bruno Aleixo. Boa noite a todo o auditório. Tenho uma pergunta. Quem eram os elementos da banda Milênio? Tchá, putinho, que ano que meu. Uma vez, pede para um concurso, tinha um cara de pouco e tão bem. Tinha mais meu, é feito muito fã. Pessoal, é o seguinte. O Renato nem se atreve a fazer comigo passatempos, senão qualquer dia vou-lhe à tromba. Ah, e o Bussaco, que me devolve à Pessevita. Qualquer dia chega ao Mundial e eu nem posso levar para a praia com os meus primos. Boas, como é que é, pessoal de Prova Oral? Tão fixes ou quê? Epá, eu curto é do vosso programa, não falho um. É que eu curto é do Renato. E eu curti a bué ir ao mini curso de humor Mr. Simba. Espero que cortam desta gravação. Sejam amigos. Olá, malta. Aqui ao meu lado tenho uma cópia do Renato Alexandre. Fala, cópia. Se eu falar muito bem, vocês prendem-me numa gaiola e depois o Renato vai ter com as babies. Vai sim, homem. Eles vão. Vai por aí. Garota! São os irmãos Marisco! Calha, pô! Oi, mamãe, que eu tenho que fazer aqui uma ponta, pô! Pô, eu morei, pô! E pô, peso tanto! Epa, ô moçaco, tá calado. Mas tinha uma pergunta que é a seguinte. Que eu gostava de ver como é que é possível não ficar sem voz para fazer esta coisa do saco, porque eu já estou sem voz e eu já sei, pronto, é isso, cara. Uma sardinha e nós fazemos outra vez. Ora, sejam bem-vindos a uma edição muito especial da Prova Oral, que está a ser gravada 2 dias antes. Que é isto? Olá. Este programa nunca vai acontecer. Estou. Sim, sim. No Porto? Mas no Porto não vai haver ninguém. Está a ouvir, Moreira? Está alguém, tá alguém no estúdio do Porto para gravar a prova? Depois tínhamos dito isso, o Jama. Sim, na verdade. Portanto, sim. Está bem? Eu pensei que fosse o António. Então vá, terá um abraço. O que é que terá acontecido? Será que foi Alvim que confundiu? Quem é que disse ao Porto que nós íamos ter uma pessoa? Eu pensava que ia ser António, que o António via. O António não mora no Porto. Pronto, eu estava a dizer, não sei se vocês já perceberam que nós já começamos a emissão, não é? Sabem isso, não é? Ok, isto vai passar, não vão cortar. Sim, não vamos cortar. Não vai cortar porque está apertado, tem que fazer outra emissão às 7. Sim, é verdade, é verdade. Isto já está na emissão, as pessoas merecem saber a verdade. Já agora, a coisa. Hoje contamos aqui também com o Nelson Nunes, que se junta a nós. E que é bastante parecido com outro humorista. Sim, Fernando Rocha, é verdade. Estou farto de ser confundido com o Fernando Rocha. É verdade. Vamos parar com isto, vamos fazer um movimento. Hashtag parem de me chamar Fernando Rocha. É incrível, não é? Moreira e Santo, o que é que vocês consomem? Não é, não, de humor, não é drogas, de humor. De humor. De humor. De humor. Não é? Vocês vão dar um workshop, na verdade, vocês vão dar um mini curso de humor. É. Do Mr. Simba. Uma massa classe. Sim, é verdade. Sim. Todos nós já nos deparámos com alguns livros e algumas ofertas de cursos de humor. Epá, aquilo, no fundo, ensina uma série de técnicas milenares, digamos assim, para se ter graça. Sim. E, no fundo, o que nós vamos fazer é a pessoa, ao fim de hora e meia, sai de lá com as noções, sai de lá a ter graça. São pessoas que podem não ter graça, podem ter média graça e saem de lá todas com muita graça. Técnicas milenares. As pessoas saem de lá com muita graça. Opa, eu sei, por exemplo. Isso é quase impossível, mano. Ô Nelson, ironia, acho que existe há mais de 1000 anos, digo eu. Imagina. São técnicas narrativas. Epá, não sei, não há maneira de sabermos isso. Pá. Pode haver, sim. Sai de lá com mais 50% de graça. Pá. Quem é que inventou o humor? John Humor. Porque é um inglês. Foi a raça humana, não é? Foi a raça humana. Quem é que disse a primeira piada e qual foi a primeira piada? Não sei, nenhuma dessas respostas eu não sei. Diria, talvez. Outro dia entrevistávamos o... Foi um homem primitivo que caiu. Pois. Ficou a roer uma folha. Possivelmente. E outro homem riu-se. Mas curiosamente, outro dia entrevistávamos alguém ligado ao humor, neste caso o João Pinto. Não. Não a lenda do futebol. Não a lenda do futebol. Nenhuma delas. Nenhuma delas. João Manuel Pinto. Qual é que estava mais? João Vieira Pinto. Vieira. João Oliveira Pinto era uma pessoa. João Oliveira Pinto. E João Pinto do Porto. E havia João Pinto. Sim, mas um não é considerado uma lenda, não é? Dois são considerados lendas, não é? Dois são, um não. O terceiro também. João Manuel Pinto. João Manuel Pinto é considerado uma lenda? À sua maneira. Onde? Do Benfica dos anos 90, é isso? Por favor, jogou no Benfica, jogou no Porto. Curiosamente, vocês ligam a futebol, mais Santo é do Sporting. Sim. E a verdade é que há uma história que eu sei que é verídica. E que tem a ver com um cromo, não é? Com um cromo do secretário que durante anos e anos andou na carteira do... o cromo do Rui Meireles. É do Rui Meireles? Sim. Vai ser o cromo do secretário, imagina. Vai ser o cromo do secretário, tinha que ser no Euro 96. Veja lá isto, Moreira. Ah, ok. Imagina, portanto nós... Opa, o... Então é isso. Opa, o Peixoto andou quantos anos, então? Andou muitos anos. Desde 96? Anos, sim, opa, andou, pá, aí 15 anos com o... Os Celos Peixoto, vocês ofereceram um cromo do Rui Meireles, não é? Nós uma vez encontramos o Peixoto, né, no Lux, numa festa da Coca. Não foi numa festa normal que nós não fomos ao Lux nem o Peixoto. Calhou ser no Lux, havia lá no não sei o quê. Sim. E demos-lhe um cromo e dissemos para ele guardar sempre em carteira. E ele, com um misto de medo e era só medo, se calhar, na verdade. Era medo, sim. Era medo. O que nós pudéssemos fazer se ele não andasse com o cromo na carteira. Andou com ele desde, eu diria, 2009. Pelo menos é 2014 andou. Depois eu cheguei-lhe a perguntar mais tarde. Eu perguntei-lhe há dias, numa prova oral. E ele tirou porque estava o cromo ia se estragando por estar na carteira. E ele tem guardado em casa. Okay. Garantia-me o Peixoto. Mas durante anos, uma fotocópia é como... Também é verdade. É como uma fotocópia do passaporte. No Brasil tem que andar sempre uma fotocópia, um xerox do passaporte. As fotos dos filhos, sim. Pode ser. Precisa ser original. Tens aquela grande em casa, né? Na moldura. Sim. E as pequenitas. E as pequeninas na carteira. Então, entre Santo e Moreira, quem é que gosta mais de futebol? É Santo. É Santo. Eu não gosto mais de futebol, eu estou farto, mas quer dizer. Isto é, vai 15, de 15 a 15 dias vai estar de lado, não é? Não tenho prazer nenhum. Tem de ir? Alguém gosta de foi uma futebol, promessa que o Santo fez. Santo fez uma promessa chato, que... Mas é, chega uma altura que tem de se fazer. É como, sei lá. Há muitas coisas que as pessoas fazem porque têm de fazer. O futebol é uma delas, acho eu. Ah, é? Tem de fazer. Como tem de fazer? Não tem, não tem opa, que fazer tem de fazer porque aquilo. Não imagina, consegue ficar em casa. O que eu acho é, o futebol é uma válvula de escape, não é? E as pessoas que não vão ao futebol estão ali a acumular nervos. São essas pessoas que rebentam. Ah, eu portanto, qualquer dia vou rebentar. Matam outras pessoas. É quase uma questão clínica. Eu tenho de ir porque não estou acumulando. Pá, eu de vez em quando tenho que pegar no carro. É a mesma coisa. Mas há coisa, há pessoas que andam no trânsito. Há pessoas que andam no trânsito e são muito calminhas no trânsito. E isso faz mal. Pronto, estás a acumular nervos. Pá, eu é inacreditável. Sim, Moreira me mete medo porque também não percebe. Vê uma velha. Pá, uma velha está normal e pá, a velha não anda depressa, anda muito depressa. Pá, está sempre a mandar vir. Eu mando vir com. Eu estou em Lisboa, portanto é impossível não ficar. Sim, o senhor tem razão. Não passar. São carros parados. Tudo parado em segunda fila, elétricos, tudo parado. Taxistas a parar ao calha. Taxistas a parar na estrada quando pode parar num lugar. Uma velha assim muito devagar. Portanto eu tenho muitas desculpas. Em Coimbra isto não acontece tanto. Acontece muito, acontece nada. Portanto, Moreira enerva-se com tudo. É, os carros estão à frente, os carros estão atrás, o carro olhou para ele. É verdade, Moreira enerva-se com tudo. Mas eu não vou ao futebol, Santo. Mas ele não vai ao futebol, ele tem que. Os nervos dele têm que ser só no trânsito. Sim. Os meus vão saindo, no trânsito, no futebol, no café. É engraçado que eu não consigo imaginar Moreira nervoso. Não, eu consigo e já vi Moreira muito nervoso. No trânsito. Moreira. Eu vi Moreira com medo há pouco tempo. Com medo? Em Aveiro. Moreira com medo. Ia morrendo, não é? Ia morrendo. Ah, calça, mas não vamos contar essa história que as pessoas podem ouvir. Ah, certo. As pessoas podem ouvir. Nomeadamente essa pessoa. Não. Acabou. Vamos mudar de assunto, por favor. Ah, já sei qual é a história. Essa história é ótima. Pois é, é melhor não contarmos essa. Lançamos em livro essa história daqui a 20 anos. Boa, daqui a 20 anos lançamos essa história em livro. Mas de qualquer das formas, para as pessoas que nos estão a ouvir, saibam que o principal propósito para que João Moreira e Pedro Santos, criadores de Bruno Lost, estarem aqui neste programa, é que na próxima quinta-feira, não hoje, daqui a uma semana... O senhor dizia que era hoje, não é? Era, dizia, era hoje. Mas daqui a uma semana vão estar no São Jorge na sala grande. É possível que esgotem, não? Sala grandona. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu gostava de não gostar. Estarem mais à vontade. Tem imensos fãs. Tudo apertado. Pôr o casaco. É para pôr o casaco ao lado. Tem um sim, lugar eu acho que as pessoas tenham um espaço para pôr o casaco. Sim, é. Bom, eles vão estar a dar o workshop de mini curso de humor de Mr. Simba. Engano-me sempre, não é? Alvin, quero explicar. A partir de que momento é que temos que começar a falar a sério? Nunca. Isto é só como aqueles humoristas que contam piadas, mas de vez em quando o Facebook tem que fazer um post a sério. Pá, pessoal, agora vou falar a sério. Sim. Portanto, eu tenho que fazer. Fala a sério agora então. Fala já, já fica a falar a sério. Fica já resolvido. Fica já despachado. Ora bem, para as pessoas que estão na dúvida se aquilo é mesmo um curso de humor, não é um curso de humor. Não é um curso de humor? Não, quer dizer, eu acho que, Alvin, eu posso dizer que isto também tem um público-alvo específico, para não ir ninguém ao engano e dizer, mas eu vim para aqui achar que era isto e afinal não era isto, quero o meu dinheiro de volta. Pode acontecer. Sim. Portanto, mas não vai ter o dinheiro de volta, não é? Mas não vai ter o dinheiro de volta, mas vai pedir. Vai ver, é o dinheiro dele a ser gasto por nós. Nós tiramos uma foto, o dinheiro dessa pessoa, nós a gastar esse dinheiro em restaurante. Em bom restaurante. Sim. Opa, no fundo aquilo é um... Funciona sobretudo para pessoas que estejam familiarizadas com os cursos de humor. Hoje em dia há uma série de cursos de humor. Há livros para ensinar a ter graça, para ensinar as técnicas de humor. Proliferam os stand-ups e youtubers e não sei o que mais. No fundo, isto é uma subversão, digamos assim, uma paródia do que é um curso de humor. Portanto, eles são todos muito parecidos, acabam por ser todos muito parecidos. Ora bem, provavelmente há curso diferente, há pessoas que dão de maneira diferente, mas há um formato tipo, ou seja, eles ensinam os principais temas, ensinam as principais técnicas, ensinam os principais bordões, as principais bengalas, e no fundo, depois no fim, há um exercício final em que as pessoas fazem umas piadas dentro da fórmula que eles acabaram de ensinar, mas que depois, não são minimamente diferenciadas. Não será só uma subversão do curso de humor, mas de formações em geral. Que sim, portanto, tem... qualquer pessoa que esteja familiarizada dos cursos de humor, do humor no geral, do stand-up ou de formações também. Formação de formadores. Formação de formadores também, formação sem ser de formadores. Portanto, qualquer tipo de formação, no fundo, aquilo já é deve existir. É uma palestra. Já deve existir muita banha da cobra a este nível também no humor, não? Já deve existir. Existe. É garantido que sim. Existem. Portanto, não vou dizer nomes, mas eu sei que sim. A partir do momento em que existe a procura excessiva, não é, de pessoas, de jovens, com o sonho, como aconteceu, terá acontecido com o futebol e com com música, etc. Sim. Portanto, é perfeitamente normal que existam pessoas a tentar aproveitar-se de jovens que querem entrar no mundo da música e que lhes, pá, olha, tiram couro de cabelo e etc. Então, portanto, esperem lá, o que é que vocês vão ensinar? Não sei, o que é que vamos ensinar? O que é que vão apresentar? Não, aquilo, no fundo, tem um formato tipo de uma ação de formação. Só que nós... Não é uma ação de formação. Não é uma ação de formação. Portanto, tem o formato de uma ação de formação, só que está subvertida. No fundo é um roast, não é? Para quem sabe o que é um roast, no fundo é um bocado isso. Nós brincamos um bocadinho com uma série de clichês e também com amigos nossos. Portanto, não há cá... Ninguém está a atacar, ninguém odeia ninguém. Nós, epá, muita gente... Obviamente há gente no meio de quem a gente não gosta e há gente no meio de quem a gente gosta. E a carapuça serve a todos. Portanto, ninguém está aqui a fazer ataques pessoais a ninguém. Sim. Está a compreender? Sim, sim, estou a compreender. No fundo aquilo é... Nós estamos a fazer um espetáculo de humor disfarçado de curso de humor. De curso de humor. Sim. Ora, muito bem. Esta é a altura indicada para nós mostrarmos aqui um... Olha, menino Bruno, eu chamei-te aqui porque me vieram fazer queixa de ti. Quem? Não interessa quem. Não fizeste nenhuma asneira no recreio? Tenho culpa de ouvir o Vasco chamar sapatão ou linda? Ouvir é fazer asneira? Não estou a falar disso. Não fizeste nada? Acho que não. Não me lembro. Ai, não? Não acertaste com uma bolota no olho da Maria? Qual Maria? Há 7 Marias na nossa sala. A Maria do céu. Há 2. A pequenita ou a gorda? A mais forte. A gorda? Não. Não acertei com a bolota no olho dela. Foi o Constantino. O Constantino, Bruno? O Constantino estava a jogar a bola, que eu vi. Foste tu? Fui. Achas isso bonito, Bruno? Foi a brincar. Isso é brincar? Atirar coisas às meninas? Então foi sem querer. Ora, cá está. Toda a gente achar muita graça este som. Não fomos nada, à espera, Alvin, não não fomos nada pressionados a isso. Nada, nada. Eu não ri porque eu já conhecia, não é? Santos está a beliscar-me por baixo da mesa. Eu já conhecia. Já estou desde o início. Mas Santos, estás, mas eu não estava a queixar. O que é que Santo faria se eventualmente deixasse de ser alguém que vive do humor? Imagino, o que é que vive do humor, não? O que é que Santo está a descobrir agora? Santo não sabe fazer mais nada, o que é que Santo está a fazer? Por já eu nunca disse que vivia do humor, nem acho que vivo do humor. Vivo do humor. Vivo da produção de conteúdos, alguns deles, com uma tendência minimamente humorística. Nós nunca dissemos que o Aleixo era humor. Aleixo não é humor. Não é? Aleixo é um comentador, é um desenho animado, é um boneco, é uma personagem. Então porquê que... Faz talk shows, não tem que ser do humor. Santo, o senhor não está a ser justo. Então, diga lá. Dentro da cabeça do Bruno Aleixo e dentro do universo, ele não é humorista. Os bonecos não são humoristas. Nenhum deles é humorista. Eventualmente então, o Renato tem uma língua. Mas nós acho que sabemos que aquilo é para rir, Santo. Não esteja agora a fazer farva. Eu acho que é, eu rio, mas quer dizer... Agora, o senhor também escreve outras coisas que não são humorísticas. Escreve coisas que são só... Não é só humorista. Então, produz conteúdos... Eu não vivo só do humor, Alvin. Moreira, faço outras coisas. Vive de quê, Moreira? Faço tanta coisa. Moreira, eu sei o que é que faz, mas as pessoas não sabem, não é? Eu em Coimbra faço programação cultural no espaço. Qual é? Aqui Bastango. As pessoas podem encontrar Moreira no Aqui. Às vezes estou lá. Normalmente quando há eventos à noite, sobretudo durante a semana. Mas trabalha à noite, tens a cara de álcool quase todo. Não, por acaso não. Moreira. Não. Não enche nada a cara de álcool. Também já tenho um carro, tenho que andar. Agora a polícia. Mas em Coimbra tudo é perto ou não? Nós tudo aqui é perto, em Lisboa não sabemos. É perto, mas ele é barão, tem que andar de carro. Sempre. É burguês, tem que ir de carro. Ah, muito bem. Está a chuva, quer que anda a pé? Meia hora a pé, apanha a chuva. Não. Se é para o Nelson, é para mim. Moreira, mas é para mim. Moreira, é uma pergunta. Sim, é uma pergunta usual, mas eu adoro fazer. O que é que Coimbra tem para que Moreira goste tanto de Coimbra e resista a não vir para Lisboa? Ora bem, Coimbra. A principal vantagem, eu gosto muito de Coimbra, nasci cá, etc, etc, mas pronto, a principal vantagem de Coimbra, objetivamente falando, é uma vantagem por omissão. É basicamente o que é que Lisboa tem que eu não gosto e que Coimbra ainda não tem ou nunca vai ter ou não vai ter pelo seu tamanho. Uma atividade cultural muito maior que Coimbra, não, por exemplo. Óbvio. Quantas vezes é que eu não vou, não gosto de ir a concertos, por exemplo? Não gosta? Não. Não gosto de ir a concertos. Às vezes vou, mas quer dizer, não. Às vezes que vou ao teatro, vou algumas poucas vezes por ano. Portanto, não é uma coisa que faça mensalmente. Portanto... Este fim de semana fui 3 vezes ao teatro. Só vos digo. Pronto. Mas o Alvin, se calhar, é uma pessoa que pronto. Que está no Tinder e depois já é... são os dates. É para impressionar. Os dates são no teatro. Não, mas a verdade é a questão oferta. Se Coimbra não tivesse nenhuma oferta cultural, eu ficaria. Portanto, não vou dizer que a oferta cultural é equivalente à de Lisboa. Não é... Mas nós não temos que comparar a qualidade de vida das cidades, e as cidades com outras. Coimbra não tem que ser comparada a Lisboa, assim como Lisboa não tem que ser comparada a Nova York, claro, nem Londres, nem nada. Claro. Portanto, Lisboa é bom por ser Lisboa, Coimbra é bom por ser Coimbra. Quer dizer, agora... Eu posso que, eu diga que tenho que morar em Coimbra porque Coimbra é a única cidade onde eu moraria, não. Quer dizer, eu nasci cá, tenho cá família, tenho cá amigos, tenho cá referências. A sua cama, a sua sanita. É a minha sanita, a minha tudo. Cama. Eu tenho duas razões fortes para estar em Lisboa. Sim. Mas já teve em Leiria. Já esteve em Leiria, que foi onde eu nasci, não é? Sporting. É. O estádio do Sporting é aqui, é em Lisboa, e dá-me jeito. E também me dá jeito o facto de, às vezes, temos reuniões cá e eu já cá estou. Pois. Moreira tem vindo de Coimbra e eu já cá estou. Tirando isso, pá, restaurantes indianos também que eu gosto. Opa, sim, é a coisa que eu tirando tenho. Isso, não há restaurantes indianos em Coimbra? Não há restaurantes, há poucos restaurantes indianos fora de Lisboa porque a comida fora de Lisboa é boa. A comida portuguesa, logo, não precisam... Exatamente. Ou seja, a comida em Lisboa, sendo fraquinha, em média, não estou a dizer que não haja bons restaurantes de comida portuguesa. A pagar bem? Vem outra vez com essa história. Outro dia alguém dizia que só se comia bem a norte. Que a partir de Coimbra que as pessoas começavam a comer mal. Não, gente. É verdade. Então o Alentejo, não se come bem no Alentejo? E em Leiria, não se come bem em Leiria? Come-se bem melhor em Leiria do que em Coimbra, estou farto de dizer. E alguém sabe que é verdade. Come-se melhor em Leiria do que em Coimbra? Alvim, admito. É possível. Não é, qual é possível, Luís? Mas tomate não, é possível. Não me quero compatibilizar com nenhuma cidade. Come-se melhor, não quer dizer que se coma pior. Vamos ouvir a opinião de Moreira. Moreira, concorda com isto que se come melhor em Leiria do que Coimbra? Onde é que comeu o melhor arroz de tomate da sua vida? Num restaurante em Coimbra. A gente não foi nada. Foi o giro. Então onde é que foi aquele do o que é que comeu naquele restaurante? No Machado Marquês, também é bom. Não, é esse. Mas esse é ótimo. Foi arroz de feijão? Esse é bombom. Foi arroz de tomate. Não, mas um restaurante ali na zona de Leiria, na zona da Batalha. Não foi arroz de tomate. Então foi o quê? Comi peixe e comi carne. Mas disse-me que era o melhor. Houve uma coisa que comeu aí que foi o melhor. Não. Mas tu mentiu, pronto, é mentira. Mentiu. Estás a falar que é do Burro Velho? Objetivamente. Eu não sei se foi isso que foi. Connosco foi ao Burro Velho, mas antes tinha ido também. Eu não sei se foi ao Burro Velho. Eram batatas, as batatas é que eram boas. Então pronto, foi melhores batatas. Moreira. Boas batatas, sim senhor. Moreira, como é que funciona o Tinder em Coimbra? Não sei o que eu não uso. Este riso de... Esta é outra, mano. Não, Moreira, há aí alguma timidez? Não, não uso. Só a minha que me querem entalar, não é? Já experimentei, eu não vou dizer que não. E mas, então, como é que foi? Está perfil, como é que é? Desativado, perfil, desativado, sim. Sim, porquê? Perfil oculto. Perfil oculto? Oculto ou desativado? É que são duas coisas diferentes. Não, está. Não tenho aquilo ativo. Moreira, está a ficar muito engasgado, parece. Não tenho nada a ficar engasgado, mas quero que eu diga o quê? Como é que é o seu perfil? Tem uma foto do Bruno Aleixo? Não. Ah, era bom, era giro. Então, mas teve algum date, Moreira? Opa, isto em Coimbra é um meio demasiado pequeno. Eu imagino que isto em meios pequenos não funciona. Toda a gente se conhece de vista, toda a gente tem vergonha, portanto acho que nunca funciona. Moreira, não sei se sabe, mas na Islândia há um Tinder invertido para que os primos não comam primos, sabia? Como é que é? Sim, sim. E, portanto, e há lá três pessoas. Agora, a gente abre aquilo e encontra agora três lembrei pessoas. Agora lembrei-me por causa da história do... que é um Tinder invertido. Sim, para as pessoas pronto, e não é invertido se envolverem como pessoas de família. Pá, mas isso é... Com parentes? Ah, e as pessoas não iam saber que eram parentes? Acho que aquilo é minúsculo, é mesmo minúsculo. Opa, a questão, imagina, ou seja... É um país com 300 mil pessoas. Pois, não, por exemplo, vão aparecer... Na aldeia dos meus avós há três apelidos. Nós somos todos eventualmente parentes. Mas isso sabe que isso na Islândia é complicado, porque eles não têm apelidos. Não têm apelidos. O último nome é o nome do pai Son. Ah, ok. Está a perceber? Pois é, então mais uma razão. Como é que sabe isso, Moreira? Tenho certeza. Falou-se nisso quando jogou quando a Islândia foi ao campeonato. Pergasse uma coisa agora gira que é: há dois jogos disputados no campeonato do mundo, é a final e o Argentina e Islândia. A sério? Sim. A sério? Onde? Já estão disputados esses jogos? A final, por razões óbvias, né? Porque é a final. E o Argentina e Islândia, não percebo porquê. Mas o Argentina. Pois? Okay. Sei que os islandeses. O Argentina e Islândia está disputado. 80 mil islandeses devem ir ao. Ou pelo menos pediram 80 mil bilhetes. Alguns irão. Quanto é que eles são? 300 mil? São 300 mil, portanto. 20% do país. Olha, lembrei-me aqui de uma coisa muito importante. Dos criadores de Bruno Aleixo. Mas tu não sabes como era que me disse para não ir a Lisboa? Disse para não me enervarem. Como é que a bolis você me enervar? Chega agora o curso que a espécie humana há tanto reclamava. Dobe. Renato Alexandre. Principal qualidade. Amigo do meu amigo. Mini curso de humor de Mr. Simba. Os incríveis formadores e experientes Pedro Santo e João Moreira numa espécie de curso com a garantia Mr. Simba. A Simbra Pro Formação apresenta-lhe o curso de escrita do humor com a qualidade e a confiança Mr. Simba. Dia 22 de março, 21 horas, São Jorge, em Lisboa. Bilhetes já à venda. Apoio Antena 3. Aí está, esta é a razão principal para que estes dois estejam neste programa. Pedro Santos, João Moreira, também o Nelson Nunes aqui a ajudar-me nesta entrevista com dois vultos do humor em Portugal. Já agora, quem é que vos faz rir? Quem é que vos faz rir muito? A mim é... Voluntariamente. A mim é cães, gatos, garotos com cães ou gatos, velhos... E choque de cultura, Santo. Choque de cultura, sim. Aquele choque de cultura é bom. Gosto bom. Muito. Pá, depois há coisas que eu também gosto, mas são estas quatro. Pá, eu voluntariamente, eu diria que é choque de cultura. Choque de cultura, sim. Neste Bruno Aleixo teve uma participação recente no choque de cultura. Foi no falha de cobertura. No falha de cobertura. Isso, não confundir. Não é sobre futebol, é sobre cinema. Péssima essa desculpa. Sou uma besta. Pá. Sim. Choque de cultura é de facto muito bom. O ouvinte ao telefone, portanto eu não sei. Não sei, ligaram para cá. Isto é a primeira vez que acontece. Sim, quem fala? É a primeira vez que acontece. Ligam para cá. Para a Prova Oral. Não, porque é para a Prova Oral indeferido. É mais estranho. Não, está a acontecer. É uma pessoa que quer entrar aqui para o programa do Aleixo. Vamos cá ver como é que. Ah, muito bem. O programa do Aleixo e a Prova Oral. Vamos cá ver se eu consigo colocar. Como é que isso aconteceu? Como é que não ouve ao vivo? Ouça a pessoa ao telefone e diga o que ela está a dizer. Nós estamos num estúdio improvisado e a verdade é que vamos tentar. Olá. Será que está aqui o ouvinte? Olá, ouvinte. Nós estamos a conseguir. Mas se calhar vamos ter aqui um ouvinte. Ouça o ouvinte no telefone. Vamos cá ver se... E diga o que ele disser, acho que é mais prático. Este programa está a ser uma rodaria, Alvin. Estamos aqui num barraco, nem sequer no estúdio. Ora, vamos tentar conseguir meter este ouvinte em linha. Mas... Alô? Ah, já cá não está. Pronto, já... Pronto, resolveu-se. Nós andamos de estúdio, estamos num estúdio novo e também improvisado para esta emissão. Porque a RTP está em obras, não é? Mas deixem cá ver que eu estou a... Sim, mas diria que o produto de conteúdo humorístico que eu consumo com prazer redobrado é esse, sim. Gosto bastante. Moreira, eu acabei por não ouvir a resposta do Moreira. Moreira é igual. Moreira é igual porque ele é um xeracuz, é igual a mim. É verdade. O Santo é o mais velho. Sou mais velho, tenho opiniões primeiro. Tenho muito respeito pelo Pedro Santo, porque é muito mais bem. Velho. Sim. E em Portugal não há. Quem é que vos faz rir? Ah, sim, em Portugal. Eu sei que também há cães e gatos e miúdos. Fernando Alvim e Nelson Nunes. Fernando Alvim faz muitas vezes sem querer. Sim, claro. Na sua vida pessoal, então, é uma... Santo gosta de uma história minha que conta muitas vezes, não é? Eu gosto de muitas histórias suas. Porra. Qual é a história que gosta mais, minha? Ih, meu Deus, sei lá. Gosto daquela... Chegar à RTP, você estava a dormir no carro. Essa é que gosta mais. Eu gosto mais dessa. Gosto daquela do ovo, também gosto. Agora das agora tenho de contar. Eu não sei qual é. Eu também não sei. Lá, já contei essa. Pode-me envergonhar. Eu contei no Obrigado Internet. Portanto. Ah, pois foi. É uma questão de. Qual é que é do ovo? Opa, o ovo. Estávamos naquelas férias, ali em Oran, logo foi aquilo. Você estava a dormir. Nós fomos ao pequeno almoço. Ah, sei. Como dois abados que somos, não é? Sim. E o Alvin estava. Isso foi este ano já. Estávamos sentados na zona da comida e a zona da comida tinha uma separação. Para a cozinha, havia uma parte de cozinha, com um balcão de cozinha, não sei o quê. Ah. E o Alvin viu uma cesta de ovos, tirou um ovo cru, evidentemente, e espetou no prato, achar que estava cozido. Pá, e depois, o melhor ainda foi a indignação de Fernando Alvim, que foi a senhora: este ovo não está cozido! E a senhora: não, estes ovos estão crus, mas quer um ovo cozido. Então, mas o ovo cozido está aqui ao pé das pessoas! O Alvin muito indignado, e depois pediu um ovo cozido, a senhora foi fazer um ovo cozido, e depois Alvin. Pá, parecia. Teve medo de partir. Não, estava com muita dificuldade em tirar. A tirar a casca é uma seca, não. Todos chateados já a tirar. Pá, isto é uma seca. Estava indignado. Depois perguntou à senhora: isto deve estar sempre a acontecer, você tem os ovos aqui ao lado. Isso. Não, nunca aconteceu. Por causa do que aconteceu, pois. Tu gostas de gostar muito dessa história. Pois essa história. Não se esqueça que nesse sítio nós chegámos 24 horas antes. Sim, chegámos. Não, a achar que tínhamos sítio para dormir e para jantar e não. Tem tudo demasiado. Fomos dormir a Fátima. Alvin é para faz rir. Essa história é boa. Porque nós eu ri muito nessa noite, sim. Foi boa essa noite. Foi bom. Fomos à batalha jantar e fomos dormir no Fátima. Moreira riu-se muito nessa noite porque também já ia bastante curtir aí. Não é nada, rimos dessa situação. Não, então, então a gente chega ao hotel e ao jantar e 24 horas antes e o homem disse: o que é que vocês estão aqui a fazer? É só amanhã. E nós, pá, basta meter uma música. Não tínhamos ter dormido no carro, a verdade é essa. Lá fomos nós para Fátima. Fomos para Fátima, foi também fixe. Bom, agora o desafio é este. Santo tem que se lembrar de uma boa história com Moreira e Moreira tem que se lembrar de uma boa história com Santo. Como, mas eu tinha de estar presente? Hã? Eu tinha de estar presente? Não. A minha história preferida, uma das minhas histórias preferidas de Moreira, pelo menos é que eu me lembro quase sempre, é do pai dele. Sim. Que era. Posso contar eu? Pode, já contei essa muitas vezes, mas conta. Pá, mas eu adoro essa história. Conta lá. Qual a história? Mas vou contar, calma. Sim, o pai de Moreira. Eles tinham uma casa no Alentejo, estava assim estragada e não sim. sei o quê, tinham que comprar uma casa estragada. Depois tinham de arranjar e Moreira, o pai de Moreira pegou numa série de trolhas lá de Coimbra e foram lá passar uma semana. Aquilo é Zambujeira do Mar? É perto. Perto. Lá. Depois tiveram a arranjar aquilo, não sei o quê, e enquanto lá estiveram, o pai de Moreira fez um panelão de sopa de grão, imagino eu. Não sei se era de grão. Era de grão, era. Pronto, imagino de grão. Fez um panelão de sopa. Depois as obras acabaram mais cedo. E o pai de Moreira, para não estragar a sopa, encheu garrafas de água do Luso, de litro e meio, com sopa. E depois, quando chegaram a Coimbra, Moreira, que era um garoto, né, na altura, não sei que idade teria, teve dois ou três dias, ou vários dias, ou uma semana, a comer sopa tirada de uma garrafa. Uma sopa de grão que saía de uma... Essa é a minha história preferida. Dizia essa história. Moreira, uma história boa sobre o santo. Opa, há uma história boa que o santo conta que andavam a brincar num pinhal. E tinha um amigo dele que tinha ficado para trás e andava à procura dele, lá no meio do pinhal, e estava lá um homem. Santo, como é que é essa história? Só isso, como é que é? Pá, a questão é que tínhamos muitos garotos no pinhal à noite. Nós estávamos numa zona e para ir para outra zona. Leria só pinhal, era só pinhal. Mas era um pinhal grande, imagina. Era um pinhal. Não, um pinhal grande. Pá, estava um homem à noite no meio do pinhal. E nós éramos vários garotos a andar e vimos um vulto lá à frente e pensámos que era um de nós. E só quando chegámos demasiado perto é que percebemos que não era um de nós. E pá, aquilo parecia um estouro de garotos a fugir. Pá, mas era um homem. Era um homem. Um homem estava lá sozinho, parado, não sei. Parado no meio do pinhal. Pá, parece um filme de terror isso. Pá, tem que lá para matar o homem parado no. Óbvio, acha normal. Não estava nu. Acho que não estava nu, não sei. Eu pensava que Moreira ia contar aquela história do. Da picha de boi. Sabe o que é uma picha de boi? Isto não é uma asneira, atenção. Uhum. Picha de boi é uma coisa... Picha de boi não é uma asneira? Não é uma asneira. É um utensílio para bater em pessoas no trânsito. Ou seja, há muita... Calma. Há muita gente que tem uma coisa... Eu não sei se é a zona sim. de Leiria, sei que no Alentejo também é uma coisa assim. É uma coisa feita em couro. Nunca vi. É um pau, uma moca feita em... É assim, um pau comprido, feito com revestido a couro e na ponta tem uma bolinha. Daí o nome picha de boi. Portanto, aquilo é para bater, é para andar no trânsito. Quando esperamos no trânsito, tiras aquilo debaixo do banco e andas à porrada. Pá, e nós lá na minha zona fomos criados por lobos, não é? E fazíamos muitas coisas na estrada, tentar fazer parar os carros e não sei o quê. Sim. E uma vez, numa noite, tentar fazer parar os carros só para eles virem atrás de nós, parámos um carro e houve um homem que saiu. E eu era pai, eu não era mais velho nem mais novo, andava assim no meio. Um homem que saiu, passou a lomba, saiu, e quando o homem saiu do carro, viu os mais velhos que estavam mais à frente a dizer: fujam que ele tem uma picha de boi. E eu lembro, eu era dos mais pequenitos, e ficámos, os mais pequenitos não fugiram, ficaram todos assim a olhar, a esticar o pescoço, a tentar perceber o que era uma picha de boi, porque ninguém sabia o que era. Pá, e vem um gajo com essa porcaria na mão. Mas os maiores fugiram todos logo, e nós, em vez de fugir, nem percebemos se aquilo era perigoso ou não, não percebemos o alerta, ficámos só assim a espreitar. E eu sei que isto é picha de boi que se diz, porque eu já procurei o nome na net, e há um acórdão do Tribunal de Évora ou de Beja que alguém tinha sido acusado de bater com uma picha de boi exatamente noutra pessoa. E no acórdão tu tens picha de boi e não tens pau, porque picha de boi é muito específico. No acórdão não, diz lá picha de boi? Diz, e porque implica alguma. Ou seja, tu andas com uma picha de boi no carro, não é para. Já o Jéssica, um gajo está preparado. Tira-se é uma arma branca, como andar com uma faca. Não lhe bateu com um pau que apanhou ali à mão. Sim, sim. Portanto, implica alguma premeditação, no mínimo, para andar a porrada depois. Moreira, há pouco falamos sobre aquela história em Aveiro, não é? Não consegue contar essa história sem dizer nomes? Não, essa história é muito queria. Boa. Ainda estou um bocado traumatizado. É muito comprida. Basicamente... falar disso. Não, essa história é muito boa. Muito, por, é, alto, é muito, boa. Muito por alto, apanhámos um. Pá, achámos que estávamos num filme. Do Tarantino, com mafiosa assim num bar. Não... Moreira, o Santo pode contar por alto a história? Não, opa, não faça isso. Quer dizer, é muito grande a história, nós estamos aqui para falar. Mas é uma boa história. Daqui a uns anos. Das histórias... daqui a uns anos. Quando todos os envolvidos estiverem acamados, não digo mortos, mas acamados, impossibilitados de me matar, eu contarei a história. Já agora, o que é que vocês gostavam ainda de fazer? Aliás, antes de irmos para a resposta a esta pergunta, curiosamente, esta semana, eu e o Nelson Nunes entrevistamos a Susana Romana, que tem um livro sobre humor, sim, em que ela fala sobre variedíssimas formas que são devidamente exploradas. Uma delas, uma forma que é muito explorada, é por exemplo, as duplas antagónicas. Sei lá, podemos dizer o Buxa Estica, que é o mais conhecido, ou filmes como aquele que juntava o Danny DeVito com o Arnold Schwarzenegger. Arma Mortífera. Arma Mortífera. Sim. Danny Glover e Mel Gibson. É isso? Okay. Sim. É isso. O Buddy Cop Movie tem. Vocês, de certa forma, também são uma dupla. Ora, vejam lá. Sim, nós somos dois, né? Nesse sentido. Sim. Olha, bem visto, Alvin. Mas não somos. Será que... Ok, depois ao universo de pessoas que vos rodeiam. Sim, sim. Ah, temos aqui um ouvido. Está. Nem sei como é que isto aconteceu. Sim, sim. Sim. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Estás a ouvir-nos? Tudo. Olá, como é que te chamas? Ok, tá. Obrigado. Oi? Oi? Está a estacionar. Ok. Eu não estou a ouvir. Não estava lá connosco. Olá. Isto é incrível. Isto é um ouvinte. Espera aí. Olá, ouvinte. Olá. Isto é um dos momentos mais incríveis de sempre. Aqui. Ele claramente... Isto é assustador que ele pode dizer agora um palavrão. Ele está. Entrou uma pessoa. Olá. Foi com um walkie-talkie? Como é que isto aconteceu? Ele ouvinte não é, de certeza. Porque... Não, não. É um ouvinte, é. Olá. Olá, não ouvinte. Não está a ouvir. É só por não, está, não está, não está, não está. Cá está. Vamos tentar recuperar este ouvinte, mas não está fácil. Sim, mas também somos uma dupla, Alvin, no sentido em que somos dois, não é? Não somos muito antagónicos. Nunca pensaram alargar o número de pessoas do grupo, sei lá, com umas gatas fedorentas, que eram quatro. E alargaram eles ou sempre foram quatro? Não, eles começaram por ser dois, não é? Não, depois... por acaso não. Começaram por ser cinco, não é? Sim. Chegou o técnico agora. Cá está. Não, o técnico não percebeu que já estava a via em cima e veio pensar que eu sou retardado mental, não é? Não é que ele foi buscar essa ideia. Portanto, as vias estavam em cima, com uma chamada não deu, entrou o ouvinte aqui em linha. Vamos tentar mais uma vez. Nós só ouvimos o ouvinte. Perceber se o ouvinte agora nos ouve. Olá, ouvinte. Nós. Olá. Olá. Viva. Olá, estás a ouvir-nos agora, é verdade? Sim. Ok. Como é que te chamas? Luís. Luís quê? Luís Martins. Luís Martins. Luís, conheces os Gato Fedorento, presumo? Os Gato Fedorento, o Bruno Aleixo? Sim, conheço o Bruno. Conheces o Bruno pessoalmente? Pessoalmente não. Eu conheço o trabalho deles. Há alguma curiosidade que tens? Estás aqui a falar com dois deles? Sim, antes de mais queria dar os parabéns. Eu penso que em termos de humorísticos é um trabalho excelente. Admiro muito a criatividade que eles têm e queria contar também uma história engraçada. Isto para falar também da proximidade, ou melhor, se eles conseguiram ou se era a intenção deles chegar às pessoas da forma que chegaram ou se tinham a ambição de chegar a mais gente, porque eu ia no carro no sábado para Lisboa com os amigos no carro e íamos a passar à zona de Coimbra e tem uma placa que diz Saco em grande e eu comecei a olhei para lá para a minha namorada e comecei a imitar o Homem do Saco, numa peça que vocês fizeram para o 5 para meia-noite, que era Linga Lengar, eram as ideias para filmes de pornografia. Sim. E eu comecei a imitar a Linga Lenga que ele fazia, e o pessoal atrás, no banco de trás, começou a olhar para mim, como que, apá, tu és muito estranho. O que é isso? E eu... Oh, pessoal, não digam que não conhecem o Bruno Aleixo e tal, e eles disseram-me que não, pá, nunca ouvi falar disso na vida. E eu falei-lhes e disse para eles pesquisarem no YouTube, e eles ficaram, partiram-se a rir e ficaram maravilhados. E era mesmo isso que eu queria perguntar, ou melhor, gostaria que falassem, se chegaram mais longe do que achavam, ou se tinham mesmo essa intenção, ou se foi só pôr em prática o que vos apetecia, a vossa criatividade. Tá, o Moreira ouviu isto? O Moreira não ouviu, acho eu, mas ouviu, Luís, e sou eu que mando este ano. Este ano sou eu que mando, portanto, 2018, sou eu que mando o Aleixo. E agora, Moreira? Não, Alvinho, o que eu estava a dizer desde o início, e por isso é que o técnico veio aqui falar, é que eu não estava a ouvir o ouvinte. O ouvinte. Portanto, eu agora não consigo responder. Ouvi assim mais ou menos através dos vossos escutadores. Ok. E agora já estava a ralhar, ralhou e sem razão, Alvinho. Não, Luís, não, as nossas expectativas não eram. Não tínhamos expectativas sequer, acho eu. Queríamos só fazer uma coisa que nós gostássemos, depois logo se veria. Portanto, como não tínhamos expectativas, não te consigo dizer se chegámos mais longe ou menos longe do que estávamos à espera. Há coisas que não estávamos nada à espera, como, sei lá, ter chegado minimamente ao Brasil é uma coisa muito... Sim, isso foi a coisa que nos surpreendeu. Tudo o resto, quer dizer, Tudo o resto... A gente conhecia o mercado, a gente já cá estava, já estava mais ou menos a entrar ou a tentar entrar, portanto, as expectativas foram, de facto... Agora, a longevidade do projeto, isso talvez possa nos surpreender. Nós, à altura, acharíamos... É um bocadinho como as coisas, não é? Como aquela banda. Quem? Quem? Do Mick Jagger. Rolling Stones. Não se lembra do nome, então. Não me lembro. Percebe-se, é uma banda marginal, não é? Pá, eu nunca me esqueço, não lembro do nome dela. E, opá, a gente achava que aquilo ia durar uns 3 anitos, pá, aí, não? Bem, eu nunca achei nada, não sei, deixei andar. Claro. Não, que a gente a certa altura dizia, pá, já chega de fazer isto. É ali uma altura em que a gente pensou nisso. É uma altura que tivemos a fazer outras coisas, sim. E temos outras ideias, as pessoas é que não querem, não gostam disso. Que outras ideias é que já teve? Vou dizê-las agora. Mas... Já nem lembro, mas muitas vezes dizem, mas tem um Aleixo? Não, então não quero. Eu gosto de uma ideia de Santo, que é uma ideia que o Santo tem para elevadores, que é quando se entra no elevador, o elevador automaticamente no espelho coloca o tema de uma conversa, por sorteio, e as pessoas têm que começar a falar... Sim, eu queria ser. Quando é que eu tive essa ideia? Isso é um programa de televisão. Dava um programa de televisão, com certeza. Isso é uma ótima ideia. As pessoas estão no elevador e há um assunto, as pessoas sabem que vai aparecer tem um que falar naquele assunto. Tem que falar sobre aquele assunto. E nunca é tempo, não é? Nunca é o tempo. Porque as pessoas só falam do tempo no elevador. Sim, nunca é tempo, porque o elevador diz qual é o tema de conversa que as pessoas devem... Se o tema for, a sua cara. Umas coisas outras. E as pessoas são obrigadas. Bem, será que como no antissocial nós tínhamos aqueles bloqueadores de conversa que sorteávamos temas de... Sim, é temas mais trendy do... Sorteávamos temas. Porquê que acabou esse programa, o antissocial? Porque foi uma temporada, eram 3 episódios e acabou. Durou pouco. Quanto é que durou o seu... Não, quanto é que duram os seus programas? Quanto é que durou o seu programa dos velhotes? Durou menos. Eram por acaso foram 3. Foram 2 com unas e uma connosco. Ah. Foram 3 episódios, foi uma temporada normal. Sim. Foi uma season. Então queremos ouvir a imitação do ouvinte. Ouvinte? Sim, sim. Tens de fazer uma imitação para ver. Queres imitar o saco? Posso tentar. Acho que também consigo imitar o Renato. Então vamos imitar os dois, Sabes imitar os dois e vais imitar os dois. Vou tentar. Vamos lá. Posso tentar imitar essa linha-linha que eu falei? Sim, sim. Em que ele dizia: está muito bonita, até como muito gata. E eu falei: o senhor João estava todo nu, veio cão e mulher louco. Desde cão, que isso não é pau, é o cu do senhor João. E botou: vem cá, você. Não lembrava-se disto, Moreira, não lembrava-se. Lembra que eu estive a ver há pouco tempo? Não pá, lembrava. É o pim pam pum. Pim pam pum, calha bolha, matum. Era esse? O tinho do João. Era esse? Eu vi isso mais ou menos. Era esse, era não lembrava. Exatamente. Agora e o Renato, queremos ouvir. O Renato, não estou a ver assim nada. Mas ele fala assim mais ou menos. Era um chimail, não é? Foi. Era um chimail. E surpreendeu-me. Estou-me agora a lembrar de uma história boa, Luís e Moreira, que foi... Uma vez nós viemos cá e houve uma coisa assim, que foi um ouvinte a falar com o Moreira. Sim. Os dois Renatos a falar. E chegou ao fim do diálogo e o alguém assim... Oh Moreira, então agora fala... Imite lá você o Renato. Ou seja, eles tinham estado os dois a falar como Renato e o alguém nem sequer percebeu que tinha sido o Moreira. Ou seja, não percebeu que havia duas pessoas naquele lugar, não era? Ele não percebeu que era um diálogo entre duas pessoas. Podia ser o ouvinte a simular um diálogo, também era bom. Ai, que loucura. Olha, obrigado. Tu és de onde? De onde é que tu és? Sou de Vila das Aves. Vila das Aves. Estás convidado a vires ver o espetáculo deles na próxima quinta-feira, dia 22, a partir das 21 horas. Atenção, não é 21h30. Uhum. É a partir das 9 da noite, São Jorge, em Lisboa. Porquê? Isto porque vai haver um espetáculo de despedida do João Cunha. Mas nós vamos prolongar o nosso. Vamos prolongar o nosso. Epá. Sim. Muito obrigado. Assim, eu sou do Porto, vai ser um bocado complicado, mas vou tentar. Tu és das Aves. Fazemos questão que venhas. O teu esforço foi bom. Obrigado, um abraço, para obrigado. Ti. Obrigado. Este é o primeiro participante de hoje. Eu acho que vou inserir mais dois ouvintes, ainda que vão tentar aqui destronar este primeiro participante. Lembram-se do nome dele? Luís Martins. Era das Aves. Luís das Aves. Nós conhecemos o Nelson das Aves. Conheço todas as Aves e o Nelson das Aves, agora conheço o Luís das Aves. Quem é a pessoa mais conhecida de Vila das Aves? Para mim? Sim. É o Todas as Aves. É o Nelson das Aves e o Todas as Aves, é Zeco. Eu tenho a professora Neca. A professora Neca é das Aves mesmo? Por acaso não sei. Eu acho que ela é perto de Guimarães, mas não é Aves. A professora Neca acho que estava na China. A professora Neca é adjunto do Aves, ou não? Já não é. Ele era adjunto eterno do Aves. Não, mas ele saiu para, para lá ele para te, fora. Sim, ele esteve lá fora. E... acho que já voltou. Ele tava, era adjunto do Lito. Agora no Aves, acho que é uma... Pé, Moreira, não é? Pé. Não faço ideia. Bem interessante que está a nossa conversa agora. Tudo a pensar na personagem. Mais coisas que vocês vão dizer no espetáculo, para as pessoas que estão a ouvir. Esta é a parte em que, para aquelas pessoas que estão indecisas, vocês têm que dizer mais ou menos qual é que vai ser o programa. Vá, Moreira. Ora bem, há uma coisa, uma surpresa que podem esperar. Nós estamos a tentar, a Mr. Simba está a tentar, vai lançar um produto novo e vamos tentar ter um protótipo Mr. Simba no espetáculo. Protótipo Mr. Simba. É um produto, tá bem. E as pessoas podem adquirir. Sim. Podem mais tarde. O conteúdo é um protótipo, vamos mostrar o protótipo. Depois o protótipo, como todos os protótipos, quer dizer, vai entrar em fase de testes, né? Certo, certo. Vai entrar em fase de testes e depois para ver se é seguro, para as crianças e etc, etc. Se não for seguro, não vai para o ar. Não vai para o ar, não vai para venda. Pode rebentar. Opa, não sei, a gente vai testar, a gente vai mostrar o protótipo. Opa, é como aqueles salões de automóveis, quer dizer, a gente mostra o carro e depois, a passar 10 anos, o carro não é igual àquele que lá estava, não é? É mais ou menos. Mas olha lá, Alvin, Nelson e. Querem saber? Moreira. Chamaste Nelson? Queremos. Chamo Nelson a todos os Nelsons que eu conheço. que é o que vocês merecem. Com esse nome. Quer saber o. Posso dizer? Não, eu só queria dizer, Pera lá, eu só queria dizer que. Nós vamos ensinar a fazer piadas, explicar como é que eles fazem as piadas, como é que as pessoas com piada fazem as piadas. Obviamente vamos fazer piadas também. Eu também. Eu estou lá, sobretudo, para... vamos dar exemplos de piadas. O Santo é o formador-chefe, eu sou o ajudante. Portanto, o Santo vai dizer, vai sortear... Há uma parte interessante que é, vai sortear todas essas técnicas. Tipo, vamos sortear tipo, um tema que é inversão com Guerra dos Sexos. Tipo... Portanto, as técnicas, as temáticas, é sorteado. E depois começa da seguinte maneira. Tipo, já vos aconteceu, já vos aconteceu. E depois eu tenho que fazer uma piada com esses ingredientes. Tipo, no fundo é o Masterchef, não é? Agora vocês têm que fazer um prato em 30 minutos de lulas com batata. Inspirado na cozinha espanhola. Pronto. E tudo mais tem que fazer uma coisa... No fundo é isso. Pronto. E eu estou lá para fazer esse serviço. Pá, vai sair... Para dizer que vai ter piadas. Sair tudo, coisas, tudo tem piadas agora. Dizer assim, vai correr mal porque é à pressa? Não, porque as fórmulas forem seguidas dão sempre bom resultado. Sim. Já agora, lembra-se de alguma piada, Moreira ou Santo... que adoraria que tivesse sido sua? Eu, pá, não é uma piada, mas é uma, eu estou sempre a dizer isto também, já disse isto, não sei onde. Há um episódio do Seinfeld, vou dizer do piloto, ao Moreira, porque eu rimo sempre. Há um episódio do em que o Seinfeld tem uma agente que é muito chata, tem muito picuinhas e está-lhe sempre a dizer: olha, marquei isto, marquei aquilo, e o gajo já está um bocado farto dela ser tão picuinhas a esse nível, ao ponto de lhe dizer: olha, escolhi este restaurante, tem este pequeno almoço, não sei o quê, não sei o quê. E há uma altura em que ela vai para o... Ele já está dentro do avião e ela chega lá dentro e diz-lhe: ah, desculpa, não sei se este banco está bem assim, não queres que eu ponha um bocadinho para trás, não sei o quê. É uma gente muito, muito chata e muito intrusiva. E o gajo dá-lhe assim uma descasca: é pá, deixa-me, não sei o quê, já estou um bocado forte, dá-me espaço, eu não preciso de ser tão paparicado e não sei o quê. Isto funciona visualmente, Alvinho, já sei que está à espera de uma grande piada no fim, isto funciona visualmente apenas. Pá, e a gaja diz-lhe: pronto, olha, queria só dizer que o piloto do avião que nos vai levar vai ver o espetáculo. Pronto, queria só dizer isto também, desculpa lá. E ele diz: mas o que é que isso me interessa? Não faz diferença nenhuma que ele vá ver o espetáculo, não faz diferença, porque é que me disseste isso? E ele diz: isto não lhe faz diferença nenhuma. E quando chega o espetáculo, começa, ele começa a dizer as piadas e olha para lá, está o piloto a olhar. Pá, e essa, vestido esse, de piloto, não é? Vestido de piloto, sim, piloto de avião a olhar, só não está a fazer nada, está só assim a olhar. Pá, e o gajo começa, para mim, aquele plano, o plano do piloto parado a olhar, eu rimo sempre, sempre. Pá, e o gajo começa a ficar atrapalhado, não sei o quê, de facto. Ela meteu-lhe aquilo na cabeça e aquilo deu-lhe a volta. Para mim, o que tem sempre piada, isto tem que ser visto, as pessoas que quiserem rir, é esse pedinho dele olhar para o lado e está o piloto assim a olhar. Normal. Não foi, tem que ver. Pois é que o Simon fica atrapalhado, é isso, depois começa a encavacar. Pá, sim, mas mesmo ele olha só para o lado, me embasta-me a cara do piloto. É, pá, sim, é um gajo de olhar, né? Um gajo... Fazem-me rir sempre. E você, Moreira, qual é que é a coisa que gostava, a piada que gostava de ter inventado? Boa pergunta, não sei, não. Não sei, essa não sei de facto. Há nenhum momento do filme que goste em particular? Alguma série que seguia? Há aquele isso não gostava de ter feito, não é todo o meu estilo de humor, mas há uma cena que eu vejo muitas vezes e tantas quantas eu vejo, eu gosto. Que é um filme do Bud Spencer, de Terence Hill, em que... Das chapadas? Opa, estão os gajos ao lado do balcão, não é? O mau, o chefe dos maus, e depois o Bud Spencer está assim, em tensão, no resto da mesa. Portanto, nenhum dos capangas do mau se vai mexer, porque o Bud Spencer também está pronto a atacar. E está o Terence Hill de frente para o chefe dos maus, ao balcão. Opa, e tira a pistola, vai fingir que tira a pistola, depois dá-lhe uma chapada e depois mete a pistola no... Opa, e o gajo andam ali. Sim, eu também gosto disso. 2 minutos sempre a dar chapadas, pá, pá, tirar a pistola e dar chapadas. Opa, e aquilo obviamente é acelerado, não é? Opa, mas resulta bem, opa, quantas vezes eu vejo e quantas vezes eu gosto. Epá, é outra coisa, também só funciona visualmente. Quer dizer, sim, funciona, que isto... lá está. Nós estamos a falar de piadas com alguma narrativa. Não é que nós... O Avin estava à espera de uma one-liner, né? Uma piada. Uhum. Que não, provavelmente. Opa, não, pois, sei, há de haver, não sei. Não, né? as do Mr. Simba, nós estamos a treinar one-liners. Todos sim, os são, exemplos são que vamos ter são one-liners. Não é? E muito boas, devo dizer. Sempre eu gosto, eu já vi o espetáculo e o espetáculo é fantástico gabarito. E fartei-me de rir com as vossas piadas. Oh Nelson, nós seguimos as fórmulas, portanto, basta evidente, isso. Evidente. É infalível, não é? Mas eu gostei deste último espetáculo do Louis C.K. Eu gostei, ele tem. Portanto, aquilo são as piadas, são as premissas são 3 ou 4 e depois ele divaga. E eu acho que uma delas é. Eu não sei se viste. Sim, sim, vi. Aquele da melhor pílula do mundo. Ele tem um bocado. Ele, basicamente o que ele diz é que as pessoas dizem, ah, eu não gosto de. Não sei, eu não gosto de feijão. Então, mas vamos ali àquele restaurante, tem o melhor feijão do mundo. E a pessoa, pá, aí tu hesitas e tu vais, né? Dizem, não é? O Avin não gosta de quê? De leite agora, né? Não sei. Sim. É lá que estou intolerante. Mas diga uma coisa que você não gosta. Gosta de tudo. Gosta pinhões. De... Pinhões? O restaurante tem os melhores pinhões vamos do mundo. Vamos ali num sítio, pá, vais comer ali um bolo, que tem o melhor bolo do mundo de pinhão. Sim. E alguém comia ou não? Não. Não comia porquê? Porque é o melhor do mundo, fica já a saber se são se gosto ou não. Milhões, vou comer opa, mas é o melhor, caramba, não comia o quê? Vou-lhe dar um exemplo que acontece sim. Muitas vezes. Pá, não gosto de sushi, não acho nada especial. Exato. Mas o pessoal disse: nunca comeste o bom. Um dia vou tomar um sítio e vais levar o melhor sushi do mundo e vais gostar. Eu ia ao melhor sushi do mundo, fico já a saber se gosto ou não. Eu tenho reservas, não me vai apetecer ir. É pá, mas vou à prova e digo: olha, não gostei do melhor sushi do mundo, portanto não gosto de sushi no geral. Porque o pessoal diz sempre: não, tu não gostas de sushi, é porque nunca provaste sushi do bom. Pá, já provei sushi várias vezes, como devem calcular. E o Luís C.K. nesse espetáculo pega nesta premissa que toda a gente concorda, menos o Alvin, aparentemente, que não comeu um bolo de pinhão, um bolo, ainda por cima, e aplica aquilo às pilas. Quer dizer, um heterossexual: pá, não gostas de pilas? Eu sei, mas aquele é o melhor pilo do mundo, queres experimentar? E o gajo começa, pá, faz um beat sobre um beat coisa, inteiro, bom, muito bom, porque o acting dele é. O texto é bom e o acting também é bom. E eu gostei disso, sim. Não é uma coisa que eu me ria às gargalhadas, porque, quer dizer, nós que consumimos humor há muito tempo, é o que eu estou sempre a dizer, Alvin, consumimos humor há tanto tempo que já começas com a premissa, tu percebes onde aquilo vai dar. E não é, que não, não é que, não, que não esteja bom, está bem feito. Mas sem a surpresa... Exatamente. Eu não me vou rir. Foi o efeito de surpresa, às vezes... Foi de surpresa, acho que é o mais importante. Nós estamos a acabar este programa, mas não podíamos acabar sem mais um exemplo cabal da vossa atividade. Ideias para filmes de pornografia. A improvisar. Era um filme pornográfico normal, só que em vez de ter aquela música funk, tinha música jazz, daquela a improvisar. Cada um a tocar para o seu lado. Assim. Pronto. Mas assim do resto era normal. É fazer sexo normal, ponto. E está, estamos quase a acabar este programa com os criadores de Bruno Aleixo, Pedro Santo e João Moreira. Os dois vão estar presentes num dos maiores desafios da sua vida, que é estarem em palco, num palco para 800 pessoas, no São Jorge, no próximo dia 22 de março, quinta-feira. Uhum. 800 pessoas está com muita fé, Alvin. A ensinar a fazer rir. Para 800 lugares. Esse lugar são quase para pessoas. 800 lugares. Já agora, nessa mesma noite, João Cunha vai dar... Mais conhecido como... O humorista. O humorista. Ele vai estar numa outra sala, depois do vosso espetáculo, a partir das 10h30, para dar também ele um espetáculo de humor, em que vai haver um roast com a participação de Diogo Faro, do Gel e do próprio João Cunha, ou humorista. É fazer roast ele próprio. Sim, não é o, é isso. Mas, não é, mas é o João Cunha que vai fazer o humorista ou o humorista que vai fazer o João Cunha? O humorista é que vai fazer o João Cunha. O humorista é que vai fazer o João Cunha, sim. O João Cunha é que se vai despedir do país. João Cunha vai para Moçambique. Uhum. É para lá que vai. João Cunha, vocês viam um humorista? Eu vi a série. Eu estou a começar a ver. Eu tive com ele no fim de semana e eu só houve muitas coisas que eu percebi que eram de facto que não havia o mínimo de encenação, ou seja, que as pessoas eram absolutamente apanhadas desprevenidas. E isso coloca muito. Torna a coisa completamente diferente. Uhum. Entende? Aliás, existiram ali episódios de grande tensão. Aquilo não é mockumentary, não é? Uhum. Aquilo não é mockumentary, aquilo é mesmo câmara oculta, não, nem sequer é câmara oculta porque as pessoas sabiam que estavam a ser filmadas. Mas no fundo aquilo sim, não é mockumentary só, no não sentido. Não é só, mas também é. Sim, mockumentary porque o humorista é tido como pessoa real. Mas todas as reações que lá estão dos outros humoristas que ficam ofendidos e chateados com ele são genuínas. Exatamente. E isso faz toda a diferença porque isso quer dizer. Isso faz toda a diferença. Não, é verdade, quer dizer, a gente olha para aquilo e acha que as reações são encenadas, não é a mesma coisa das reações serem verdadeiras, é que claro, são apanhadas, claro, não é? Claro. Quer dizer, o senhor vai ver um coisa de apanhados e imagina que os apanhados estavam combinados. Gente gira, imagina que o gente gira era combinado. Claro que não, ele tem piada porque as pessoas eram apanhadas. Então? Tinha piada porque era racista. No caso, os apanhados não eram racistas. Agora não tem piada, não é? Mas antes, agora não, porque não se brinca com essas coisas. Olha, nós estamos quase a acabar. Para aqueles que estão a ouvir esta emissão, querem deixar algum recado, algumas últimas notas? Além de irem de apelarem. É verdade, isto vai ser quinta-feira. Nós vamos estar amanhã vamos fazer uma espécie de warm-up. Esse espetáculo, grande espetáculo, é em Lisboa, mas nós vamos fazer uma espécie o de... O que deve ser é em Lisboa, mas vamos fazer uns pequenitos. Não descurando os pequenitos, Santo. Não descuro os pequenitos. Não descuro os pequenitos. Não, é uma espécie de warm-up. Moreira não vai descurar, mas eu vou... O Santo descura. Porque vou estar cansado. Vai estar cansado. Não, nós temos o espetáculo, que é de facto... E temos uma espécie de espetáculo warm-up. Sim, mas é onde? É amanhã em Coimbra, sexta-feira. Em Coimbra, No Salão Brasil. Salão Brasil e sábado no Casa Porta, em Aveiro. Aí vão testar este material, é isso? Sim, vamos. Nós acabámos de testar, não, então isto é infalível, não é? Sim, isto é infalível, claro. Isto é o que é. Para que testar? Nós testámos já em Albergaria, há um mês e pouco, uh-huh. E agora alterámos um bocadinho a formação, porque também porque a duração tem que ser diferente. Nós, lá está, nós temos essa hora e meia apenas porque depois temos o espetáculo a seguir, portanto vamos alterar um bocadinho o formato da formação e vamos testá-la amanhã em Coimbra e em Aveiro e depois lá estaremos daqui a uma semana em Lisboa. Muito bem, João Moreira, Pedro Santo, Nelson Nunes, Fernando Alvim, sou eu, concluímos aqui esta emissão para estes dois espetáculos que serão na próxima semana, daqui a uma semana, justamente, a partir das 9 da noite, não esqueçam, vocês não vão admitir atrasos, não é verdade? 21 horas, o espetáculo no São Jorge, com João Moreira e Pedro Santo pela primeira vez em palco. É verdade. Sobretudo para 800 lugares, não é? Sim. Nunca antes haviam experimentado. Não estão com receio? Não. Sei de quê? Que pode não, então, sim, obviamente, Alvin, quer dizer, uma pessoa é imune à pressão, acho que sim, quer dizer, obviamente, estou relativamente tranquilo, mas obviamente é diferente estar exposto a um palco com reação em direto do que estar em televisão, que é o que normalmente nós estamos habituados a fazer. Bem, esta é uma oportunidade única de os verem ao vivo. E é muito bom, nós já vimos e é nós vimos e ficamos. Vocês viram e é uma estreia, Alvin, o que é que não está? Alvin está a dizer que é uma estreia e vocês já viram como é que é. Foi uma curta apresentação no Festival Risórios. Foi um piloto, não é? Episódio zero. Sim, por acaso foi uma espécie de episódio zero e agora vem o episódio 1. Mostrado apenas alguns e ilustres. Lá está, 9 horas, Alvin, não se esqueça de frisar bem que são 9 horas, é uma aula, portanto podem levar falta. Podem comer lá dentro. As pessoas têm de levar material, tipo canetas e papel. Não é preciso nada. Podem fazer perguntas às pessoas? Podem fazer. Só quando nós dissermos. Ah. Está bem? Muito bem. Então, não fazem perguntas também, não interrompem o professor. Podemos ignorar, não é? Senão vai para a rua. Ok? Sim, podemos mandar pessoas sair, não é? Podemos fazer isso. Sim, podem. Sim. E pronto, foi o programa. Querem ouvir mais algumas participações? Participar no concurso. No entanto, a última vez que fui participar numa prova oral, tive 9 a alemão. Está calado, Renato? Olá! Saudações radiofónicas, people. Queria passar a info de que o Renato Alexandre é de Mil Fontes. Comentem rápido. Boas, people. Eu gostaria de saber se para quem já fez stand-up como eu, se o mini curso de humor Mr. Simba poderá trazer benefícios ou se é apenas um curso para aprender a contar anedotas. Esta merda de colecionista Simba vai ter Fernando Rocha. É o único que eu gosto. Olá, o meu nome é Carlos e estou a imitar o Renato Alexandre aqui na prova oral do Alvim. Queria ver se ganhava os bilhetes que eu gosto de ver ao vivo. Renato, achas bem que estás a fazer um curso e nem sequer professor és? Sou professor, sim senhor. Tirei o meu curso na altura com o Sócrates. Cá estão Pedro Santo e João Moreira, os dois criadores de Bruno Aleixo, que estarão ao vivo esta quinta-feira no São Jorge, em Lisboa, seguindo-se nessa mesma noite, mas às 22h30, na Sala 2, João Cunha, que muitos dizem ser também o humorista e que está de partida para Moçambique. Bom, nesta noite contarão ainda comigo no papel de host, com o Gel e ainda Diogo Faro, que à partida irão homenagear o humorista ou o João Cunha. Tudo isto na mesma noite, meu Deus. Então, estás bom? Se faz, eu digo. E depois da comédia vem o quê? Como? Sim, esta merda de nome, todo este espetáculo. Depois da comédia vem o quê? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, meu? Vais embora? Isso. Sim, vou-me embora, vou para Moçambique. Moçambique? Moçambique? Que vais beber moças? O quê? Beber moças? Que é moças no alambique, que é... Que é o alambique que é para fazer bebidas destiladas, em termos das destiladas. Mas quem é que te escreveu isso? Tu! Pois, estás a ver porque é que me vou embora? Isso nunca foi um problema para ti. Não venhas agora com isso, que isso nunca foi um problema. E agora, quem é que vai escrever para mim? Epá, não sei. Pedes a um guionista conceituado para escrever para ti. Há aí tanta gente a falar de ti às escondidas. Pode ser que arranje alguém que queira escrever para ti, mas ter cuidado, não é? Cuidado com a sombra. Percebeste assim? Olha, mas no espetáculo podes falar com o Gel ou com o Faro, podes falar com um deles para escrever para ti. Achas? Não, eu vim aqui para já, primeiro, para saber se vais ao espetáculo. Já ouvi dizer que andas para aí dizer que se calhar não vais. Vais. Claro, então. As pessoas iam lá rir-se com quem, então. Tenho que lá ir, claro que vou. Vais. Ok. Ótimo. Então eu vou-te pedir, já que és o cabeça de cartaz, toda a gente sabe que tu és o gajo mais importante disto, vou-te pedir para seres tu a fazer o clipe para anunciar aquilo que se vai passar, para o pessoal saber onde é que pode comprar bilhetes, onde é que é, essas coisas todas. Hã? Te importas, fazes essa amabilidade, senhor humorista? Está bem. Eu posso fazer, mas não prometo que vá dar o meu melhor, porque eu até estava aqui só relaxado, eu sou aquelas situações. Mas eu posso tentar. Deixa-me só provar de ler. Olá fãs, no próximo dia 22 de Março, pelas 10h30, vou estar no São Jorge com um espetáculo do João Cunha, que se chama E Depois da Comédia Veio o Quê? Vai ser um espetáculo apresentado pelo Fernando Alvim, onde eu vou estar, e vai ter como convidados especiais o Gel e o Diogo Faro. E como convidado super especial, o humorista. Portanto, e o João Cunha também vai lá, assim, depois escolheu o meu. Apareçam, desculpem, não sei se sou eu, mas o João Cunha está com cenas. Mas apareçam, procurem o Ticket Line, procurem Depois da Comédia Vem o Quê e comprem bilhetes, porque a cena diz para espetáculo. Okay? Apareçam. Para a semana sim, a Susana Romana. O humor tem sempre uma fasquia em que está presa à realidade e depois descola para ser a sua própria cena. O nonsense, apesar de ter à mesma uma base de realidade, é muito mais exagerado. Sim. Por isso é que há pessoas que perante filmes tipo Aeroplano, que eu pessoalmente adoro, dizem só isto é estúpido. Aquilo de facto é tão fora que há pessoas que não conseguem criar relação com aquilo. O absurdo anda muitas vezes de mão dada com a incongruência, não é? Sim. E é isso que é risível. Há uma questão que tu aqui colocas, Susana, e que eu acho que é uma ótima questão, que é o humorista da altura deve perguntar-se: o que é que eu posso ligar com isto que não tenha rigorosamente nada a ver? O humor é muito isso, é quando tu juntas no mesmo universo duas coisas que não têm nada a ver. Eu e também um dos... é das técnicas mais usadas, mas um dos exemplos que eu mostro na aula também é Monty Python, porque é incrivelmente bem feito, é o jogo de futebol dos filósofos. Uhum. Porque aquilo é, incrível, não é? Do ponto de vista de quem vê jogos de futebol, tudo aquilo bate certo. Do ponto de vista de quem percebe alguma coisa de filosofia, tudo aquilo bate certo. Sim. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aquilo encaixa com uma perfeição, além de que depois também pega um bocado na lógica de que todos nós temos a imagem de que os jogadores de futebol são burros. Por isso, tu pôres algumas das mais brilhantes mentes que o mundo já conheceu como jogadores de futebol profissionais, também te faz ali uma incongruência. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca. Com humor, não se brinca, não se brinca, com humor não se brinca. Não se brinca, não se brinca. Humor, não se brinca, não se brinca. Humor, não se brinca, não se brinca.